Você já sonhou que estava caindo, caindo e caindo? Aquele tipo de sonho em que você está completamente desesperado, sabe que está sonhando, mas não confia na própria mente, tenta gritar e nada sai da sua garganta? Você só cai, até morrer. E quando acorda, está suado, agitado, sem entender o que está acontecendo. Eu me sinto assim todos os dias. O que aconteceria se você estivesse no espaço e tudo ao seu redor fosse apenas escuridão e você começasse a cair? A gravidade está confusa e a única opção do seu corpo é sentir o seu peso e despencar como se estivesse pulando de uma cachoeira. O que aconteceria então? Seria uma eterna queda livre? Para onde? O que você encontraria ao chegar lá? Se chegasse em algum lugar? É uma pergunta que não sai da minha cabeça por nada, nem nos meus mais profundos sonhos, nem nos meus dias mais nítidos. Um dia espero descobrir. Minhas crianças continuam seus trabalhos. Suas máquinas giram, giram e giram. Como estão seus pequenos cérebros? Vejamos. As criaturas do sono profundo no porão ainda estão em seus lugares. Que tal mudarmos a história da cidade? Só um pouquinho. O Natal já passou, agora podemos fazer as nossas crianças viverem em um outro ambiente. Bom dia, queridas e queridos. Que maravilhoso o ar que a natureza da nossa cidade nos proporciona. Sintam-se à vontade para tomar um café da manhã delicioso, no food truck voador. Não há nada de especial por lá. É só um food truck que voa mesmo. Para a corrida matinal, uma boa pedida é a Avenida dos Pedestres. Lá todos correm sem se preocupar com os carros passando como malucos. E claro, lembre-se sempre de passar pelo grande relógio e ajustarem os seus cartões de permanência na nossa cidade. Vocês não querem ser mandados embora, não é mesmo? Estamos no espaço? Estamos em um museu no espaço. Este, especificamente, tem o nome de Museu Espacial. Nada criativo, mas não vou reclamar. Há vários museus na galáxia, alguns como o Delirium, o maior de todos, o lugar em que os monges sem cabeça descansam. Este guarda milhares de relíquias de todo o universo. Daleks mortos, Cybermen sem cabeça, armaduras de Sontarons, unhas de Slytherins, nomeie o que você quiser. Uou, isso é lindo. A maior curiosidade é que este quadro da Mona Lisa é o original. Há diversos boatos por aí de que Leonardo da Vinci pintou cópias falsas, que tecnicamente não são falsas, já que ele fez todas, mas as teorias indicam de que a original está aqui, no espaço, e uma cópia de cada Mona Lisa está em outros museus intergalácticos. Espera, isso aqui tá estranho. Esse quadro... Sicardian? De Van Gogh? Não. Isso não tá certo. Sicardian é outro lugar. É uma cidadezinha natalina. Com enfeites e músicas, não é bom. Nada bom, nada bom. Bem-vindo, meu filho. Bem-vindo à máquina. O que você sonhou? Tudo bem, nós dissemos com o que deveria sonhar. Você sonhou com uma grande estrela. Nossa, o cheiro daqui é terrível. Nem parece a mesma cidade natalina em que estive há tão pouco tempo. Nem sei se isso é tão linear assim. Parece que Sicardia está muito maior do que era. Alguém deve ter controle desse lugar, não é possível. A bizarrice continua. Eu só não entendo esses meus lapsos de memória. Eu não fazia ideia de que eu era ou como eu estava em um museu espacial há pouco tempo, ou muito tempo. Isso é cada vez mais confuso. Bom, vejamos. Sabe quando você entra numa loja e pensa, eu não quero nada disso. Mas mesmo assim, parece que você precisa de alguma das porcarias vendidas lá. Você sabe que não vai usá-las, mas a vontade de gastar o precioso dinheiro continua. Bem, é porque todas as pessoas têm diversos, digamos, amuletos distribuídos por todo o universo. Estes amuletos servem para guardar memórias ou segredos que não devem ser divulgados. A necessidade de comprar um apontador no formato das torres cantantes de Delirium não é porque você só gosta do consumismo. É porque ele servirá para algo muito especial na sua vida no futuro. É por isso que eu estou nessa loja agora. Vou adquirir meu próprio amuleto de confissão e me preparar para escapar daqui. É hora de tomar medidas mais drásticas. O povo de Sicardion precisa aprender que não se desrespeita o grande Elonjo. Vejamos. Eu poderia torná-los meus escravos e redistribuir a consciência para que tenham certeza que estão presos aqui. O desespero seria maior. Ou poderia deixá-los conscientes em suas máquinas. Assim descobrem que estão dormentes em um eterno sono em uma câmara manipulativa. Por que estou fazendo isso? Horas, porque é divertido. Criaturas de Sicardion, bem-vindos. Hoje temos um grande anúncio para vocês. É hora de libertá-los do eterno sono para que saibam o que realmente está acontecendo. Bem, só para avisá-los, não é possível escapar. Estamos suspensos no outro lado do cometa e não há nada que possam fazer. A dor acabou. Eu acordei do sonho. Mas toda a dor foi substituída por algo muito pior. A realidade. Tudo pelo que lutávamos foi em vão. Ora, nem deu tempo de lutar. A guerra que pretendíamos iniciar nem começou. Estamos presos em máquinas mortais. Eu pensava estar caindo e caindo. E realmente estava. Era um eterno sono de tortura e sem escapatória. Lá no fundo eu sabia disso. Viajantes no tempo de um restaurante, museu no espaço, árvore de Natal maior por dentro. Quantas bobagens para esconder o que os meus olhos queriam enxergar, mas não conseguiam ver. Eu tentei lutar. Preciso continuar lutando, óbvio. Mas a dificuldade só aumenta. Os problemas continuam me envolvendo completamente. Não sei qual será o próximo lugar em que acordarei. Não sei nem se lembrarei disso que estou pensando agora. E se eles conseguem ler os meus pensamentos? Isso não seria tão absurdo, não é mesmo? É bem provável que esta seja a minha eterna verdade. Eu era um astronauta? Não consigo mais diferenciar a minha vida do que foi inventado por Sicardion. Não há tempo a perder. Diabos, sequer há tempo para qualquer coisa. Thank you. We'll be right back.